chegando o grande dia. E a trombeta irá tocar. Posso ouvir a voz do noivo, o meu nome a chamar. Está chegando o grande dia. Irá tocar. Posso ouvir a voz do noivo, o meu nome a chamar. Quando a trombeta tocar, lá no céu eu estarei. Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Quando a trombeta no céu, meu nome eu ouvirei. Em um lindo coral cantando, eu estarei. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, digno de louvor. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo. No céu eu estarei. Tua palavra